Central do Axé. Apresentando funk aqui no Central do Axé. Hoje, Léo Santana e Parangolé, Pretinho Top e Banda Pagodão, Batalha das Novinhas. É o Central do Axé. Quarto final de semana, quarto e último final de semana do mês de setembro, né, gente? É o mês de setembro, tá indo embora. Agora vamos com Seaway, Bumba Baleou. Seaway, Central do Axé. Eu vou fazer bumbum mexer, vou fazer bumbum quebrar. Eu vou fazer bumbum tremer, vou fazer bumbum balançar. Eu vou fazer bumbum mexer, vou fazer bumbum quebrar. Eu vou fazer bumbum tremer, vou fazer bumbum balançar. É bem envolvente, e quando pega mexe o coração da gente. O clima é bom e o povo todo pede, mas os paredões estão tocando e a galera toda faz. Vambora! Esse swing é bom, é bem envolvente, e quando pega mexe o coração da gente. O clima é bom e o povo todo pede, mas os paredões estão tocando e a galera toda faz. Bumba, bumba, valeu, oba. Bumba, valeu, oba. Bumba, valeu. É o sucesso que chegou. Bumba, bumba, valeu, oba. Bumba, valeu. Nova dança que pegou, bumba, bumba, baleoba, bumba, baleoba.

é ouvindo a melhor rádio da cidade, é ouvindo a sintonia do sucesso. Vamos então pro segundo bloco, vem o intervalo e eu já volto trazendo muito mais axé, muito mais samba, pagode, funk pra você. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Central do Axé, de volta na sua rádio preferida, essa rádio que é líder em audiência. Tá todo mundo ligado, né? Você que tá curtindo a gente através da internet, obrigado também pelo carinho da sua audiência, tá bom? Obrigado pela sua conexão. Vamos abrindo o nosso segundo bloco com Tomate. O segredo. Esse é o segredo. Agora, tudo que você acreditar, a vida segue o curso e não demora, e a felicidade já está lá. Sei que o amor que existe dentro de você é como navegar sem ver o mar, é como achar sem ter que procurar, e o tempo faz a gente despertar. Central do Axé. Agora bate a mão lá na frente. balança da Bonilha, nele eu vou me acabar. Chico, quem mais que tá no olho, você vai perder. Essa é a minha banda, dá pra mim, dá pra você. Chico, mais tudo bem, tudo sem, tá maneiro. Deixa de papo furado, fala logo, meu parceiro. Eu vou lhe perguntar, você responde com alegria, quem é? Quero ver você me acompanhar. Ou vai fazer tudo que eu mandar, diga aí. Você me acompanhar, vai fazer tudo que eu mandar. Isso porque eu sou da Bahia, negão. Isso porque eu sou swingueira da harmonia, meu irmão. Isso porque eu não como nada e toco qualquer parada. E aí? Agora pode jogar na frente uma cajadinha, começa a mandar. Paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. O paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. O desce e sobe. O desce. Desce aí, desce aí. O desce. O sobe. E desce. Suor, suor e swing. Central do Axé. Última carta não abri. Últimos ingressos eu guardei na porta do cinema. Te esperei e você não apareceu. Revelei as fotos do filme que não. Lá se foi o registro do nosso amor. E os ingressos o tempo rasgou. Para abrir a carta, coragem faltou. Revelei as fotos e o filme queimou. Lá se foi o registro do nosso amor. E os ingressos, o tempo rasgou. Para abrir a carta, coragem faltou. Chiquinho, se quer. Vou me cuidar. Vou me cuidar, eu já superei. Se cuida. Juro que mágoas não guardei. Como explicar um amor que tanto dediquei pra acabar do jeito que eu jamais esperei. Vou abrir a carta, não tô nem aí. Se o fim está escrito, não vai me ferir. Tenho mais histórias que são assim. Quero um novo amor pra cuidar de mim. Vou abrir a carta, não tô nem aí. Se o fim está escrito, não vai me ferir. Tenho umas histórias que são assim. Quero um novo amor pra cuidar de mim. Com vocês, a voz romântica, Pablo. As últimas últimas fotos não revelei. Última carta não abri. Últimos ingressos eu guardei na porta do cinema. Te esperei e você não apareceu. Revelei as fotos e o filme queimou. Assim foi o registro do nosso amor. E os ingressos

de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto, maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Ivete Sangalo, tempo de alegria. Passou também Naldo Benny, Florida, Maluquinha. Essa que com certeza tá prometendo ser a música do verão. E também Banda Eva, Simplesmente, Cláudia Leite, Araquito, Harmonia, Tomate. Tudo isso pra você. Aliás, tudo que é do verão passa por aqui, né? Já estamos na primavera e o nosso verãozão tá chegando. E junto com o verão, você sabe, né? O Central do Axé entra aí no Central do Axé Especial Verão. Tá chegando, hein, gente? Tá chegando aí só com as melhores do verão pra você. Vamos então, finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, sempre a sua sintonia, com tanto amor e carinho, né? Você ligadinho com a gente, ligadinha. Olha, semana que vem eu prometo, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você o Central do Axé. Galera, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um bom fim de semana, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Vou finalizando com a Anitta. Blá, blá, blá. Valeu, gente. Até semana que vem com mais Central do Axé. Central do Axé.